Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 14 de novembro, em segunda discussão, o projeto de lei 426-A de 2011, que na intenção de combater o exercício ilegal da medicina, obriga a fixação de cartazes defendendo a consulta da validade do registro do médico no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, em unidades de saúde. A proposta é da deputada do Partido da República, Clarissa Garotinho. O cartaz deverá trazer o seguinte texto: paciente, consulte a validade do registro do seu médico através do Conselho Regional de Medicina ou pela internet www.cremerge.org.br. Repetindo, cremerge.org.br. Reportagem Ronaldo Ribeiro.